sei toda a verdade. Pois a palavra viva me alcançou. Meu Jesus foi crucificado, mas ele não estava só naquela cruz. Hoje eu sei toda a verdade, pois a palavra viva me alcançou. Meu Jesus foi crucificado, mas ele não estava só naquela cruz. Todos foram nele atraídos. Ele morreu por todos, logo todos morrerão. Lá na cruz, aniquilou o pecado, e pelo poder do sangue nos libertou. Hoje Cristo é a nossa vida. Vivemos pela fé do Filho de Deus. Cristo nos levou ao santuário para comunhão perfeita com o Pai. Todos foram nele atraídos. Ele morreu por todos, logo todos morrerão. Lá na cruz, aniquilou o pecado, e pelo poder do sangue nos libertou. Cristo é a nossa esperança. Estamos guardados no poder de Deus. Deus está nos aperfeiçoando até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo Jesus. Cristo Jesus.